intervenções eletrônicas. capoeirista nato, hein, ó. A verdade, eu tenho vários amigos capoeiristas em Paris. Aí um dia que eu fui, quando eu cheguei, sério, que ele veio com a gente, eles foram jogar numa escola. Moleque, aí não tinha pandeirista que faz aquele papumpa, papumpa. É, rapaz, segurei, tem quase esse papumpa, como tem isso, a onda toda da apresentação. Eles chegaram com 200 francos francês, aquela patacona cigana, gentil. Aí eu pulava pra fora e disse, porra, eu sou um xixi. O cara que fui, quando o índio capoeira, que é de vira-vira, ele foi pra fora, ele mandou eu colocar o lado Marajó. Aglomero formas que se chocam, seus olhos pararam, visível extremamente realidade, sua ficção é inventada. Agora neste oceano mais abaixo as sombras e as manchas vão marcamos, sinalizando vermelho, vermelho, vermelho, vermelho. Coração, seu coração da cidade. Estamos fazendo parte do coração da cidade. Coração da saudade. Coração da saudade. Da cidade. Coração da cidade. Ai. tô com um frio na barriga. Terceiro Festival Contato. Mais um agradecimento que a gente tem que fazer ao Sala 28, que tá ali em cima, ó, fazendo essas projeções monumentais. Inovação, coisa que acho que muita gente tá vendo pela primeira vez. Muito legal essa intervenção. A gente com certeza que, apesar da gente mais unido, isso aí. Ano que vem a gente espera todo mundo aqui de volta. Thank you. Abaixo as sombras, as manchas, vamos marcando, sinalizando vermelho, vermelho, vermelho, vermelho. Mesmo assim, nem fizeram sombra. Mas o aguado se vira, vagueia e acaba matando a mão. Venha, venha passar, meu senhor. Ufa! É isso aí, estamos aqui, estamos ao vivo na Praça Coronel Salles, São Carlos, Brasil, terceiro contato. Essa foi a interferência eletrônica Kinemas.